dia, lá no Rio Grande do Sul, uma certa criança que foi iluminada pelas chamas do fogão. Nunca mais passarei fome. E sua mãe disse: vá e procure um lugar melhor. Ele chegou na Bahia, caiu direto de plataforma e começou a mexer. Era no carro, era tomando banho, sempre a se mexer.